opressão veio, o povo clamou. Em meio à dor, seu chamado ecoou. Débora profetiza, com coragem se levantou. Com Baraque ao seu lado, a batalha começou. Levanta-te, ó Israel, o Senhor é contigo. A vitória já é tua. Não temas o inimigo. Com 10 mil a marchar, em fé vamos lutar. A promessa se cumpriu. Sisera, o opressor, ao chão caiu. Os carros de ferro não puderam resistir. A mão de Deus poderosa fez o inimigo. Ó Israel, o Senhor é contigo. A vitória já é tua. Não temas o inimigo. Com 10 mil a marchar, em fé vamos lutar. Pois o Senhor é nossa força. Ele justiça do Senhor, assim Deus derrotou o inimigo em batalha. Diante de Israel, a vitória é nossa, ele não falha. Levanta-te, ó Israel, o Senhor é contigo. A vitória já é tua. Não temas o inimigo. Fé vamos lutar, pois o Senhor é nossa força, Ele nos fará triunfar. O Senhor é nossa luz, nossa canção em cada batalha. Ele é nossa salvação. Israel, avante com fé e união, pois em Cristo temos a eterna.